depois de beber. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de beber. Tudo tem que ser na hora que você quer, porque quando eu quero você ignora. Mas eu deixo livre como tu quiser, porque quando chega a noite você descontrola. É muito fácil pensar que eu sempre vou estar disponível. Quando você perceber, eu já tô em outro nível. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de beber. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de beber. E tá sofrendo porque você quer. Tá cheia de mar, doida pra me ver. Qual é? Qualquer dia desse eu meto o pé. Eu não tenho tempo pra perder, mulher. E tá sofrendo porque você quer. Tá cheia de mar, doida pra me ver. Qual é? Qualquer dia desse eu meto o pé. Eu não tenho tempo pra perder, mulher. Então dança a noite inteira, toda na doideira. Bebe, perde a linha, liga pra falar besteira. Pede a saideira pra me dar canseira. E tu tá ligada que eu não tô de bobeira. Mas vai chegar o dia que tu vai ligar, eu não vou atender. E essa euforia com absoluto vai virar deprê. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de beber. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois. Então, nessa noite inteira, toda na doideira. Bebe, perde a linha, liga pra falar besteira. Pede a saideira pra me dar canseira. E tu tá ligada que eu não tô de bobeira. Mas vai chegar o dia que tu vai ligar, eu não vou atender. E essa euforia com absoluto vai virar deprê. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de beber. Toda noite tu me liga, bebê. Toda noite tu me liga, depois de tá sofrendo porque você quer. Tá cheia de mal, doida pra me ver. Qual é? Qualquer dia desse eu meto o pé. Eu não tenho tempo pra perder, mulher. Tá sofrendo porque você quer. Tá cheia de mal, doida pra me ver. Qual é? Qualquer dia desse eu meto o pé. Eu não tenho tempo pra perder, mulher.